Torres, autorizado a linha manter 1-0. Pegou a passagem, já vem Matheus. Boa noite, controle instalador, alça cargo 6552, cruze nível 200, descido restrito a 150, chegada Mari. Tudo 6552, ação identificação, autorizado via, chegada Mari, desse manter nível 060. Autorizado até o 060, chegada via, a aproximação, a chegada Mari, alça cargo 6552, identificou. Controle, boa noite, 0-4-5 no meia, cruza 180, descida 100, descida subida, chegada Bonfi. Era 4-5 no meia, autorizado via chegada Bonfi, desse mantenha nível 040. Ciente via chegada Bonfi, autorizado até o 040, ou 0-4-5 no meia, ciente da Yankee. O número 1-2, completo final, R-Nave, 2 milhas para o Terravido 372, Chumitui agora, 1-1-8, decimal meia. 386, obrigado, boa noite. Autorizado, até antes da Juliette, reporte para ingresso no pátio 1, no portão 3. Alfa, até a Juliette, reportará para ingresso no pátio 1, até o portão 3, melhor. E Salvador, o gol no número 1-2, vai passar o Serra Vista 372, sem a pista vista, boa noite. Número 2, quanto aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 013, primeiros 90 metros da pista 10 impraticáveis. Teste dos primeiros 90 metros, aguardando pista livre, gol no número 2. Matrícula do tráfego aqui estacionado 4675, é Tugsten 6552? Apta cargo 6552, 4675 no transponder. Tá cargo? Afirmativo, Alfa Bravo, Sierra Alfa Cargo. Ciente, grata. Reduz a velocidade para 250 nós, Alfa Bravo, Sierra Alfa Cargo 6552. O Absa Cargo, redução para 250 nós. E 500 pés, reporte passando através da Torre de Salvador. Para passando através da Torre do 736. Após a nave companhia ali mantém 1-0. Agora mais ali mantém 1-0, igual a 9755. Para o táxi do gol no 856, 160 a bordo, 3 horas e 11, alternando Salvador. 160, 3 e 11, Salvador, táxi autorizado até o través do portão 62 inicialmente. Estou com dois carros quando espera, um 37 companheiro vai ingressar no portão 3, ok? Sim, fica 62 aguardando o companheiro, vou no 856. Direita, reporte aceptando a companhia do vento da 1-0. 1-0 pela direita, 2733. Parece o pushback do objeto 6720. Vai estacionar um 737 da Goa, sua esquerda, portão 3, após o estacionamento ali do push, portão 2. A gente após parar do Goa, está autorizado, né? 720. Solos 38, livre direita, agilizando e chame o solo em 1-2-1, décimo 9. Agilizando 2-1-9, gol 9-1-2. interceptando a perna do vento 2736. Sinte, alonguei a perna do vento, aguarde para girar a base. Com força aérea 2733. Para aí, para girar a base. 1755 autorizado, decolado 10, vento de 200 graus, 7 nós. Eu vou decolar, escutando 10, 1755. Cara, todos 86, o Tinto 1003, boa viagem, gol 856. 10 Alfa, 86 graus, 63, boa noite, bom dia. Boa. Enquanto no 5, mantém o ponto de espera da 10. Tá, mostrado. 2733 autorizado girar base, é ponto de recepção no final da 10. Parado, nacional. Era 4516, autorizado 12.000 pés, ajustando 013, autorizado ILS, é um glide reportabilizado no curso localizador. Confirme, Estel, qual a altitude autorizada para 4516, 2.000 pés? Afirmo. Tenente autorizado 2.000 pés e reportará no localizador, o 04516. Mais 1755. Testigo autorizado, toque remitido, 90, vento de 190 graus, 07 nós. Autorizado, toque remitido, 2733. Um travou, Mike 326 da Força Aérea, mantendo agora a grado speed de 200 nós. Redução para 220 nós, o habitat correção 190 nós, habitat cargo 652. Seguinte, reautorizado nível 040, abstra carga 6552. Ok, reautorizado nível 040, abstra carga 6552, centro da metalagem vai ser indicado. Gol número 2, ingresso próximo à esquerda, direto portão 9. Direto portão 9, gol número 2. 8002, informação em curso é Yankee, altinto no 013, galeão 380, coordenaremos, o portão é o? 11. Tente aguarde, porta. 02. Passarei do 2231, coordenação, controlo, senhor. Se possível, já cola da 17 para push e acionamento na moto 02. Isso no 7, permanece igual o VATAP na perfil. Aguarde para push e acionar. Então, 137 da Gol vai estacionar retaguarda, portão 9. Assim que o tráfego estacionar, deve push e acionamento no remoto no 2, ok? E após o 37 da Gol, o estacionamento na 7-4-2-2-2-1. Cota, tô 8002. Pronto, cota. Cruzou o galeão nível 380. Ele veio até Zulu no 4. Decola a pista no 0, mantém a reta cruzar 2.000 pés da terceira milha após curva à direita. Subida da El Leda, transição Bless. Controle 1.9, decimal 35, torre 186, acione 5050. Galeão 380, outro Zulu 1.4, decolada 10, mantém a proa até 2.000 na milha, ponto curva à direita. Dael Leda, transição Blair, 5050, transponder, 1.935, controle, torre 286, certo, 802. Correto, porta 1, champanhe, puxa isso, né? Vamos lá, 0.180 graus, 7 nós. E iniciado, 5.4, no tempo. 04516, completo final LS é o glide da 104 milhas para o marcador externo, chamitou e 118 decimal meia. 1286, apoia. Obrigado, boa noite. Boa noite. Apsa cargo, reautorizado 2.000 pés, ajuste 10, 13, aguarde Vitor para final 10. paciente, vai descer para 2.000 pés, manterá a proa, aguardando vetores, sem interceptar o loca, sacargo 6552. Vive 54, 15, decolado agora aos 43, controle 19.35, bom voo. 19.35, boa, 54, 15. 970 na proa, descendo para 2.000, portaria estabilizada, alça cargo 6552. 2733. Quanto é o setor norte, 2733? Controle Salvador, muito boa noite. Boa tarde, ainda é o 5415. 5415, contato radar na decolagem. Saída Coral, subanível 120. Coral 120, ascendendo ao 5415. Autorizado via Lima, Mike, na Quebec, mantenha o ponto de espera, chame turno no 8, decimal 6 para ingresso de decolagem. Altinto 1013, boa viagem, 2231. Gente, via Lima, Mike, na Quebec, na parte do outro lado, para fazer. Só na Vigete 6720, tá com o PLB de 150, atualmente 13h20, alternando com FIS. Sim, quieto, takeoff, runway 10, wind 200 degrees, 06 knots. Clear takeoff, runway 10, go 18. 150, atualmente 13h20, alternando com FIS. Com FIS, 150, 13h20, direita, táxi cruzado em de Alfa. Quando espera no zero, torno no 8, decimal 6, altímetro 1013, boa noite. Ele tá aqui direito, quando espera no 8, 6, 6, 2, 0, boa noite. Noite. Controle dessa cargo 6552, está estabilizado no localizador da pista 10. Deixa essa cargo 6552, uma milha para o Serra Vitor 366, completo final. Corrigindo. 6 milhas para o marcador externo, completo final LS1 Glide, chame tu e 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, decimal 6, prossegue com a torre, lápis da 6552, obrigado, boa noite. Noite. Série 45 no 6, vento de 1, 80 graus, 6 nós, autorizado pouso, que chama 0. Primeiro 90 metros da pista impraticáveis. 45 no 6, sente, tem pulo autorizado. Oi, boa noite, óbvio, a cargo 6552 está na final do localizador, pista 1-0. 6552, quanto a aproximação, aguarda pista livre. Continua a aproximação, aguarda pista livre, óbvio, a cargo 6552. Para o outro, eu estou aqui na pista 3-2-3-1. Parei 2-3-1, ali mantém 1-7. Boa noite, objeto 6720, ponto espera, 10, pronto. Boa noite, 56, decolado aos 47, controle 19, decimal 35. 1856, airborne and 47, com technical control 119, decimal 35. 119, decimal 35, good night, sir. Oi, Salvador, boa noite, objeto 6720, ponto espera, 10, pronto. Mantenha o ponto de espera 10, objeto 6720. Mantenha. Série 45 no 6, solo aos 47. Livre primeira direita, pós prossiga o táxi via Alfa. Reporte na Delta para o cruzamento da pista 10. 45 no 6, vamos voltar a parte do Delta. Delta Statue, boca da partida da Caju Position. Skok 5011, go 1856. 5011, we are told this was supposed to be Skok 5036, but now it's Skok 5011, go on 1856. Ah, Roger, maintain Skok 5036, go 1856. Okay, returning to 5036, go 1856. 52, pouso autorizado 10, 190 graus, 5 nós, primeiros 90 metros da pista, 10, impraticáveis. Ok, 5 ciente dos 90 primeiros metros da pista impraticáveis, livre pouso na cabeceira 1-0, ABS a cargo 6552. Já subida mesa 390, gol 1856, no feio da Puga, traça Aracaju. Collection, gol 1856, clear the flat level 3, 90, Puga Departure, Aracaju Transition. Clear, climb flight level 3, 90, Puga Departure, jump, Aracaju Transition, gol 1856. Mensa 2-0, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, gente, Mensa 720. Regressando na 200, 2733. Quente. Alonga a perna do vento ao interceptar o Força Aérea 2733. Alonga a perna do vento. Faria 2231, autorizado a decolar da 1-0, 180 graus, com 5 nós, com essa pista 97. Iniciando 2831. Cargo 6552, solo ao 50, direita, e chame o solo em 121 decimal 9. Próxima direita, chama solo 121 decimal 9, essa cargo 6552. O Rogério mandou uma economia do avião, tá no cruzamento. Então, o Força Aérea 6545116. De imediato autorizado, Força Aérea, de imediato autorizado. Saída 231, decolar 251, no controle 199, decimal 35. 1935, passaria 2231. 5, other 8 frequency will be 12545. Thank you very much and so long. Base para o 2733. É gole com referência. Para o 2231, contato radar na decolagem. Mantenha o perfil da saída gole, transição VATAP. Para o 2231. Ok, quando possível, direto VATAP é ideal para barreiras proa 300. Para o 2231. 2733, reporte estabilizado na final da 90. Trono base, reportará na final. Solo 764. Solo, abre-se a cargo 6552, está na sua escuta, livrou a pista em uso na Golf, está já na Alfa para as instruções, está pátio de carga. Pátio de carga, em frente, próxima esquerda, via aquilo para o pátio 3. Táxi autorizado, observando o sinal do abre-se a cargo 6552. Boa noite. Frente, via aquilo, parte 3 e visual com o balizador, o ABS a cargo 6552. Passarei 2231, livre ascensão, nível 240. Tive a sessão 240 no preço da gole aguardando, passaria 2231. Nível 400, elevador peso 17, decolagem pistola 0. Vai manter a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva direita. Subida gole, volta transição por fita. 1935 ao controle, 186 torre, acione 5046. Colagem, saída da Eltran São Blaise, voando 340. Dael Blaise, 340, possibilidade por onde, Dael? Mantém o perfil de saída, é 670. Manterá o perfil de saída. Reto, portão 9, chama o ponto, puxa a semana. Está pronto para o pushback, acionamento, TAM 8002. Reporte táxi, 8002, portão 11. Reportará táxi, TAM 8002. Salve Salvador, boa noite, igual 601, paciente da Yankee, autorização Galeão. 601 no Galeão, qual nível? 380. Vamos coordenar o 380, Yankee confere, altímetro 1013, portão é o? Estou confirmando, é o 360, está no portão 3. Não, é 360, estou solicitando, é isso? Isso. 36, só um instante, quanto? Guarda. Não autorizado, direto Barreiras. Opa, muito grato, está presente, direto Barreiras, Catarina 2231. Zero no copo. Copia. Autorizou o Galeão, nível 360, aeroporto Zulu no 4, decola pistão no 0. Mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés, 3.000, após curva direita, subida da El Ledo, transição Blast. 19.35, controle 18.6, é a torre, vai acionar 5.054 no código. Sim, autorizado a nível 360, pelo Zulu 1.4. Decolagem da cabeceira 1.0, uma linha proa, 2.000 pés ou 3.000, curva direita. 119.35 no controle, 5.054, transponder do gol 1.601 na saída da El Lida Blade. Correto o cotejamento, chame pronto, puxa o acionamento 01. Portará pronto para puxa o acionamento, gol 01. Torre 2733, tocou e arremeteu em 5.6. Autorizado curva à esquerda, a 1.000 pés, reporta na perna do vento 1.0. Uma curva pé na perna do vento. Aeronave, reporte girando base. Aqui, pegou o 3. Tráfego avistado. Reporte girando base para final da 1-0, informo, no momento não há tráfego informado. Parar girando base. Controle, prossiga. Mudando nosso confirmado lá em Barreiras agora para os 2235, ok? 2235. Gente, copiado, o parceiro 2231. Objeto 6720, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. 1228, 133.25, 6720, boa noite, obrigado. Primária 128.8. 128.8, Cíntia. 0, vento de 190 graus, 5 nós. Exato, tá caindo de tiro, 0.2733. Para o táxi, o TAM 8002, POB de 78, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. 78, 4 horas de Guarulhos, táxi autorizado, bate Juliette Alfa, ponto 0 no 0, torre 186, altímetro no 0 no 3, boa viagem, tá 8002. Bate Juliette Alfa, ponto espera da 1 no 0, chama 186, 0 no 3, obrigado, boa noite. Boa. Controle 54 milhas sudoeste Salvador, o sinal deve estar terminado. Chame o controle Liel, frequência 120, décima 1. 201, trabalhando agora, boa noite, 54. Passarei 2231, chame centro Recife. Frequência 128, décima 8, alterna 133, décima 25. 288, 3325, passarei 2231. Salvador, boa noite, o TAM 8002, está próximo ao ponto de espera e pronto. 86, por gentileza. O TAM 8002, próximo ao ponto de espera pronto. 002, sempre mantém o ponto de espera da 10. Mantém. Eu sou na perna do Zap, do Pro 33. Autorizado girar base, reporte interceptando o sinal da 10, força aérea 2733. Parar na final 2733.